É isso aí. Pera aí, yeah. Deu um microfone pra Nicole aqui. Yeah. Yeah. 2018. Yeah. Essa história de um moleque de quebrada, parecida com uma que o pastor contava. Um menino que nem tinha nome de Jesus, mas já carregava a cruz. E o destino escolheu ele pra ser salvador. Família que o pai cuzão abandonou. Será que ele era inocente ou era ambição? Sonhava alto, tira relo com os avião. Você fica na escola pela cor da pele, seu nome ele é um neguinho. Sua infância sangrou e o vermelho escorria até pelo boletim. Parou de estudar, foi rampar no aeroporto. Todo fim de dia chegava em casa morto. Pensou em roubar quando o salário acabou. Mas ao quinto dia útil ele ressuscitou. Vidas que se cruzam, histórias reais. Histórias reais. Numa quebrada do Brasil bem perto de você, só muda o sotaque, o Zeb e o RG. O aprendiz, ele andava envergonhado das suas roupas velhas, porque tava fissurado numas novinhas. Ele já tinha rezado mil ave-marias, por algum motivo um milagre nunca vinha. Os compassos tipo chicano, os compassos traficando tipo chicano. A milícia nos matando tipo brincando. Ó os cara, ó os cana, ó os cano, ó os cara, ó os cano. Acabou o show, pô, engano. Ele é da terra de Rivaldi, por isso que é o camisa 10. E hoje a porra do cachê tá valendo mais a pena que umas bolsas de 10. E hoje a porra do cachê tá fazendo ele vencer e abrindo mares vermelhos tipo Moisés. Do sotaque, o CEP e o RG. Numa quebrada do Brasil bem perto de você, só muda o sotaque, o CEP e o RG. Nicole. 15 anos do colégio como merendeira. Desistiu até do sonho de ser enfermeira. Era pelos dois filhos que criava sozinha, que ela encarava todo dia aquela cozinha. E no meio das panelas e ali no recreio, entraram nos alimentos, a vontade veio. De tanto sentir de perto o cheiro da infância, da escola, das crianças, da esperança. Teve a fome mostrar de engolir os limites. Rompou sua barriga, reabriu seu apetite. Quis alimentar daquilo que precisa. Devorou os livros, colheu tudo que podia. Mãe solteira, sem pai, nova. Contraria. Porque eles queriam que fosse sina de Maria. Entre ser dona de sim, ser dona de casa. Ela se tomou e foi dona das próprias asas. Vidas que se cruzam. Você, só muda o sotaque, o CEP e o RG. Uma quebrada do Brasil bem perto de você, só muda o sotaque, o CEP e o RG. Oh, vidas que se cruzam, histórias reais. Oh, tão distantes, tão iguais. Uma quebrada do Brasil bem perto de você, só muda o sotaque, o CEP e o RG. Uma quebrada do Brasil bem perto de você, só muda o sotaque, o CEP e o RG. Histórias reais.